Era. Decola da pista 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeo, India, Delta, Echo, onde intercepta a aerovia Upper Zulu 1-6 e prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1-9.8, transponder 5523, TAN 3217. Testão 3217, autorizado com fins nível 360, decola da pista 1-0 com curva direita, no perfil Atael Leda. Após Leda, direto o bridge, intercepta o Zulu 1-6 e segue conforme o plano de voo. Controle 119-8, aciona 5523, o TAN 3217. Confirme nível copiado, senhor. Copiado o nível 360, senhor. Protegimento correto, senhor, para puxa e acionamento, TAN 3217. Morada 3217. Polo azul 4118. 119 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alternando galeão, pronto para o táxi. Copiado, 119, 3 horas e 15, galeão, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via taxiway Juliette, azul 4118. No ponto de espera, chame torre em 1-8.95, grato pela colaboração, uma boa tarde, um bom voo, senhor. Positivo, para o ponto de espera da pista 10, via Juliette, 1-8.95 é a torre, azul 4118, não é de quem? Escuta a aproximação, informaria o pista livre número 2 para o posto. Entende. 75, mantenha a posição antes de ingressar na taxiway Juliette. Reporte visual com a Embraer 190 da empresa Azul, taxiando agora no através de portão 07 em direção à taxiway Juliette e ponto de espera pista 10. Quem vai manter a posição antes da Juliette e vai reportar visual com a aeronave da Azul 075. Positivo. Ok, tá agilizando, agora a opção para o pouso já avistado. Oscar Uniforme, pouso autorizado na pista 17, 140 com 11. Autorizado na 17, Whisky Oscar Uniforme. Informação de tráfego, um Highlander na uma milha para o povo na pista auxiliar 17. Não interfere, quem curta a aproximação, agora são os propostos. Este é o visual com a aeronave da Azul 075. Gol no 075, dê passagem ao tráfego. Pode, o senhor pode ingressar na taxiway Juliette para seguir pipada o portão 612. Gente, após a passagem da aeronave da Azul, ingressa via Juliette para o portão 62. Do reporte no ponto de espera do 17. Sobe a passarela 2231. Muito boa tarde, 2231, livre táxi, taxi Alfa e taxi Juliette para o pátio 1, posição 14. 1 faz 0 graus com 1 nós. Tem pouso autorizado na 10. Teve pouso na 0, bom, na 10. Luiz, que lógico me informa, parte 5. Autorizado, parte 5, frequência livre ao estacionar, bem-vindo. 3-5. Ah, ok. E você já tem estimado para Castro Alves e para Feira de Santana? Afirmativo, senhor. O estimado em Castro Alves é 5-0 e o estimado em Feira de Santana é aos 1-6 da próxima hora. Ok, anotei. Após feira você retorna a Salvador, é isso? Negativo, senhor. Após feira nós vamos efetuar sobrevoo em Alagoinha e após Maiqueco, Serra Novembro é Maiqueco. Ah, positivo, ciente. Autorizado Conquista, nível 200, decola da pista 10, curva direita, no perímetro da Gomes, após visual, após direto, controle 1980 e aciona o 5551, eu prefiro 5219. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 3, informação antes em curso é Romeu, chama para puxa e acionamento 5219. Alô, Salvador, vão 399, tem informação Quebec, São Paulo, 360. Pronto, Copa, no 399, muito boa tarde. Pronto, pra quê? Voo no 399, está aprovado para Congonhas, nível 360. Decola da pista 1-0 com curva à direita, no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, voe direto para a posição Bridge, que é Bravo Romeo India Delta Echo, onde vai interceptar a aerovia Upper Zulu 16 e prossegue então como apresentado no plano de voo. Controle em 1.9.8, transponder 5526. Gol 1399. Direita 21.9, solo, bem vindo. Direita livre, 219, solo, gol 925. Após da Elvo a Leda, Leda Bridge, uniforme Zulu 16 e conforme rota, Bravo Hotel Zulu 13. 198 controle, 5526 transponder, o gol no 399. Protegimento correto, gol no 399, ajuste no 0 no 3, informação ATIS em curso é Romeu, chame para puxa, acionamento. Romeu, obrigado, 399. 4118. Gol no 925, muito boa tarde, livre táxi, taxiway Alfa, mantenha a posição antes de ingressar na taxiway Juliette. Táxi até pela Alfa, até antes da Juliette, mantenha a posição 925. Positivo, senhor. Em princípio, o portão para estacionamento do senhor é o 11, portão 11, só que no momento ele está ocupado e vamos aguardar uma posição da infraero. Gente, eu vou 925. Papa Romeu Hotel Juliette Serra. Oi, Papa Romeu Hotel Juliette Serra, controle. Ok, decolado agora aos 2.9, pista 1.7, está atingindo 1.000 pés, está agora na proa direta para Manati e está estimando aos 5.4. Ciente, prossiga visual e acione normal no transponder. Trip 5488, intercepto localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre. Frequência 11895, trip 5488. 5458, seguinte, na final da. Vai chamar na torre, 11895. Torre Salvador, boa tarde, o trip 5488, na final da 10. Zero liberado, depois autorizado, 130 com 10. 4118. Ok, entendeu? Livre ascensão 360, grato. E aqui, quando baixo travado? Forma lá, quando embaixo travado, 488. T-5488 está embaixo e travado. Pente, trip. Mantém 1.30 graus com 10 nós. 5488, ciente. Sete, Salvo Salvador. Salvo Salvador com 399, pushback acionamento, posição 3. Gol no 399, livre puxa, acionamento, chama para o táxi. Livre com no 399. Sol Salvador. Prossiga. Comandante, o senhor poderia coordenar com o pessoal de solo, por favor? para, durante seu pushback, fazê-lo de forma com que permita o ingresso de um 737 aí no portão no qual o senhor vai liberar agora? Cliente está avisando, obrigado. Muito obrigado, senhor. Gol no 925, pode taxiar em frente, ingressar taxiway Índia, prosseguir para o portão 03. Observando o pushback do Boeing da empresa que está livrando o mesmo portão no momento, senhor. Cliente, agora a Índia para o portão 03, está visual o tráfego da companhia 925. Tem 314, estacionamento no 2. Aguarde, é o número 2 no setor, senhor. Oceaner 6314, aguarde para o pushback, é o número 2 para efetuar pushback aí no setor do pátio. Temos um Boeing 737 da Gol, à sua esquerda no momento já realizando pushback. Tá ciente, Os fala agora aos 3-4, direita na Delta 121-9, o solo livrar, bem-vindo. Direita na Delta 121-9, graças, toma, boa tarde, até daqui a pouco. Boa, até. O Salvador, boa tarde, trip 5488, livrou na Delta, não se escuta? Muito boa tarde, senhor. Continue taxiando em frente, ingressa aí nesse pátio à sua frente, o pátio 3, e atente ao sinalizador. Em princípio é a posição 07. Ingressa em frente, pátio 3, em princípio posição 07, atento ao sinalizador 5488. 2000 no 096, 5266, perfil da margem. Controle Salvador, Hotel Juliette Serra, passando o limite do controle. Ciente, frequência livre. Prato, Hotel Juliette Serra. Piado 140, 4 horas e 11, Galeão, gol no 399, livre táxi até o ponto de espera da pista 10. Pode chamar agora a torre em 118.95 para evitar a espera no ponto de espera. Uma boa tarde, bom voo. Táxi é direito, ponto de espera, 399, chamando a torre, obrigado, bom trabalho. Igualmente, senhor. MR-6314, solo. Quanta sala, 6314. Comandante, Boeing 737 da Gol, taxiando na retaguarda no momento, pode coordenar para o pessoal de solo após o mesmo, iniciar seu pushback e chamar para o táxi. Ah, sim, pode ir bom, vai ficar, pode pegar. Torre Salvador, bom, 399, uma boa tarde. Alô. Boa tarde, boa tarde. Muito boa tarde, ABT 9660. Confirme, está no pátio 4, senhor? Pátio 5, positivo. A decolada da pista 17 mesmo. PLB. Vou no 755. Vou no 755, muito boa tarde. Só um minuto para atendimento, por favor. O Abaeté 9660, confirme ele aos 080 até Coral e depois 085. Afirmativo. Plano para cópia. O Abaeté 9660 está aprovado para Ilhéus, nível 080, pela COF 677. Até Coral, onde cancela e prossegue nível 085. Decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída Coral. Controle em 1.9.8 e o transponder é 0271, abaixo é 9660. Positivo, 1.7. Protejamento correto, o ajuste no momento é 1.0.3, a informação ATIS é a Romeu para táxi e acionamento, chama agora a torre em 1.8.95, bom voo, abaité 9660. Torre, boa tarde, abaité 9660. Abaité, alívio acionar, parte 5, chama táxi. Azul 4118, chame Recife, 251. 251, boa tarde. Boa. Certa, torre em 1.8.95, bom voo. Dia November Alpha, muito boa tarde. Agora só um minuto para atendimento, senhor. 4 para o táxi com 1.16 a bordo, autonomia de 2 horas. Perdão, Oceaner, pode repetir, por favor, as mensagens, senhor? Para o táxi, senhor, com 1.16, 2 horas e 50, alternando Salvador. Grato, 1.16, 2 horas e 50, livre táxi, Oceaner 6314, até o ponto de espera da pista no zero. Ponto de espera, torre em 1.8.95, boa tarde, bom voo. Cliente, livre táxi, ponto de espera no zero, 395. Solo, TAM 3217, para pushback acionamento na posição 1-1. 3217, livre push acionamento, chama para o táxi. Livre chamando para o táxi, 3217. Onde? É isso, aqui tem sensação? É, aparentemente está intermitente, é um helicóptero a baixa altura. Ah, tem mais, não dá, vamos ligar. Oceaner 6321, prossiga. Afirmativo, solicita na posição 5 o acionamento e cruzeiro o pushback, senhor? Vive acionamento, chama para o push. Acordado. Para a direção, o jogo tem azul, aí depois transfira para a torre novamente para a obtenção do táxi. Sente, aguarde. O Gol 1755, muito boa tarde, vai para Confins, nível 360. Afirmativo, 360, senhor. O Gol 1755 está aprovado para Confins, nível 360, decola da pista 1-0, com curva direita, no perfil da saída da El até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Onde intercepta a aerovia Pesulo 1-6. E decola conforme correção aí, prossegue então conforme plano de voo apresentado. Controle em 1.9.8 e o transponder 5544, Gol 1755. Ok, o 75 autorizado, nível 360, para Confins, decola dando zero com curva direita na Dael. É, Leda, depois segue bridge, intercepta o Upper do Lua 1.6, 19.8 o controle e o transponder 5544, Gol 1755. Gol no 755, atendimento correto, ajuste no 0-3, informação antes em curso é a Romeu, chame para pushback e acionamento. Chamarei o 755. Papá Romeu, Índia November Alpha, boa tarde, está no pátio 4 com 02 de PLB, voo local, corredor forte, confirma com dispatch. Mari, desça para 2000. Via Mari para 2000, voo 395. O TP5266, ajuste agora 1012. 1012, gente. Ciente, está pronto para a cópia. Aqui o Serra Lima, liga acionar, sentado. Tal, 1.000 pés, corrido no setor do litoral norte, decola da pista 1.7, com curva esquerda, no corredor visual forte, restrito 1.000 pés. Controle Salvador em 1.9.8 e o transponder 0121, Índia November Alpha. planejamento correto, ajuste 1012 no momento. Informações X em curso é a Romeu. Para acionamento táxi, chama agora a torre em 1 8 decimal 95. Boa tarde, bom voo. Solo Salvador, objeto 5729, com informação Romeu no portão ONU. Autorização com fins. Muito boa tarde, Web 5729, pronto para cópia? Pronto, cópia, 5729. Transfere, bom voo. 198, obrigado. 75729, está aprovado para confins nível 340. A cola da pista 1-0 com curva à direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, onde intercepta a aerovia Apesulo 1-6 e então prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1-9.8, transponder 5556, web 5729. Autorizado no nível 340 para confins. Decolando do pistão 1-0 com curva direita, cumprindo a DAEL, transição Leda, Bridge e interceptando a Apesulo 1-6. Após, rota do plano de voo. 119.8 é o controle e 5556 o transponder 5729 da Webjet no portão ONU. Cotejamento correto, Web 5729, ajuste no 012, informação ATIS em curso é a Romeu, chama para pushback e acionamento. Paciente da Romeu, no 012, Webjet 5729, chamará para estacionamento. Para o táxi, TAM 32177, 178 a bordo, 3 horas 36, até na Guarulhos. TAM 3217, copiado 178 de PLP, Guarulhos, 3 horas e 36, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via taxiway Juliette. No ponto de espera, chame em torre em 1-8-95, boa tarde, bom voo. Livre táxi da Juliette até ponto de espera da 10, ponto de espera 10895, bom dia. Solo, Chanel 6321 para o pushback agora, posição 5. Chanel 6321, aguarde para pushback. Boa tarde, Juliette Nia Zulu, temos Cairu no meu pés. Cairu, meu pés. Está aprovado Cairu no meu pés, decola da pista 17, com curva direita, corredor visual axé, controle em 1-9.8, transponder 0105, Juliette Índia Zulu. A 8 milhas, 12 horas. É um tráfego a 500 pés, não vai interferir com a sua aproximação, o transponder dele está intermitente. É um helicóptero indo para a plataforma marítima de Manati. Muito obrigado. Décimo 95, bom voo. Correto, bom voo e o ajuste no momento no 012, Juliette Nesro. Solo, Salvador, vou para Romeu, Serra, Romeu, Juliette. 251, agora 399, boa tarde. Boa. Salve, Salvador, muito boa tarde, é o passarelo 2231, não tem informação, Romeu. Passarelo 2231, muito boa tarde, aguarde um minuto para atendimento. Oceanair 6321, informa Airbus da TAM, taxiando à sua esquerda, vai passar a retaguarda da sua aeronave. Após o mesmo, pode iniciar pushback e chamar para táxi. Negativo. Após a passagem da aeronave da TAM, autorizado o pushback, Oceanair 63. Salvador Brown, good afternoon, this is Pantanal, 4711. We have Romeu, fire level 340 to São Paulo. Good afternoon, Pantanal, 4711. Stand by 1 minute for your AT clearance. Roger. Bom voo, Jacó. Alfa Serra, Romeu, Juliette, solo Salvador. Confirme as intenções, senhor. Decolar da 1-0, curva esquerda no corredor, prosseguir direto quanto possível para Juazeiro do Norte, nível 1-1-5, Juliette. É Papa Tango, Papa Romeu? É Papa Romeu. Horário de caos fora, senhor? Caos fora por 1-8-3-0 com a IF Recife. O senhor apresentou o plano de voo com a IF Recife, foi isso? Afirmativo, agente Vieira. Sente só um minuto, pois não temos ainda o seu plano de voo aqui no nosso sistema. Vamos verificar junto à sala IS, ok? Perfeito. 217, decolagem da 10 autorizada, linha decola. Após a decolagem, mantendo o eixo até o 040, aguardando a liberação do controle para prosseguir na DAEL. O TAN 3297, autorizado, 130 com 12. Afirmativo, linha decolagem da 10, após a decolagem, manter o eixo até 4.000 pés, o TAN 3297. 9660, Abaeté, decolado agora os 48, controle 198, transfere bom voo. Obrigado, senhor, boa tarde. 1895-5166. Controle, boa tarde, Abaeté, base 2660. Abaeté, 9660, controle, contato radar, direita coral, câmbio. Direita coral, base 2660. Gente, enquanto na aproximação, informarei que está livre. Depois da guarnição da colagem, o trip 5266. 66. O Juliette Zulu do Pátio 4, na D e para o carro. Autorizado Pátio 4 e o Zulu, reporte para ingresso no 7. Passarei 2231, muito boa tarde. Barreiras nível 340, senhor, pronto, cópia. Pronto, cópia, passarela 231. Está aprovado barreiras nível 340, decola da pista 10 com curva esquerda na saída Momo até a posição Albo, após transição D-DOR. Controle em 119.8, transponder 5535, passarela 2231. Autorizado para barreiras nível 340, na decolada da pista 10, com curva esquerda, saída Momo, pousando como Albo, Albo, pressão redor. Controle 1798 e o transponder 553, passarela 223. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 2, informação ativa em curso é a Romeu, chame para puxa e seramento, passarela 2231. Legal, Romeu, Bidu, passarela 223. Pantanal 4711, ready to copy? Yes sir, go ahead. Pantanal 4711 is clear to São Paulo for level 340. After departure, runway 10, right turn and execute dial departure till Leda intersection. After Leda intersection, fly direct to Breed intersection, Bravo, Romeo, India, Delta, Echo, where you are going to intercept the airway Upper Zulu 16, and then clear as filed. Salvador departure frequency is 119.8 and squawk 5554. Pantanal 4711. Hey, Pantanal 4711. We are clear to São Paulo, flight level 340. Departure from 810, right turn, dial, then direct to bridge. Intercept Upper Zulu 16, then after Bravo Hotel Zulu, as filed. 1198 and 3454, Pantanal 4711. Pantanal 4711, just in order to be sure, sir, after dial, correction, during you are performing dial departure, you have to fly until Leda intersection, and after Leda, you fly direct to bridge, okay? Okay, after dial, then go direct to Leda, then bridge, 4711, thank you. You're welcome, your readback is correct, report. Está com 118 pessoas a bordo na linha de 3 horas e 40 alterna com 20 para o táxi. Pantanal 4711, your readback is correct. Report ready for pushback and startup engines. QLH now is 1012 and H's current information is information Romeo. Current check Romeo, thank you very much. Oceano R 6321, copiado 118 de PLB, 3 horas e 40 e com fins. Livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Juliette. No ponto de espera, chame torre em 118, decimal 95, boa tarde, bom voo. Recebo táxi Juliette, ponto de espera 3295, ligado. Trip 5219 para puxa e acionamento, parte 3. 5219, livre pushback, acionamento, chame para o táxi. 7. Gol 1925, pronto para cópia. Pronto para cópia, 92.